desde criança a gente vem alimentando estes sonhos. Estudar e no mínimo ter um trampo digno. Construir uma família, ser alguém de sucesso na vida. Fantasiar um futuro que não se encaixa com o nosso padrão de vida. E assim se desenvolve uma enorme ferida. Já começa a sentir na pele na adolescência. Deixar o estudo de lado, arrumar um trampo rápido, porque a situação começou a ficar precária. E o mundo que você imaginou foi por água abaixo, cara. Enfrentar os problemas e o seu ciclo se encaixa com o nosso tema. Não é uma coincidência, é o cotidiano de todos pretos e pobres que vivem sempre na mesma. Mas graças ao divino, adquirimos decência, temos consciência. Ao contrário de vários aliados que não aguentaram, quiseram conseguir as coisas de maneira fácil e não escaparam, pois esses são os fatos formados, a consequência de quem mora na periferia. Os manos do tempo de infância se autodestruindo. Mano, quem diria? Pode crer, tantos sonhos morrem em poucas palavras. Sofrimento mais elevado. O que mais dói no coração é ver pessoas, crianças, todos jogados, comendo lixo nas ruas, sem nenhum amparo. E esses otários nem ligam pra isso. O importante para eles é seu poder aquisitivo. Vivem todos obcecados pelo poder, então. Olha o moleque de rua, meu irmão. Infelizmente eu vejo muitos do nosso povo conformados e acomodados, como se não estivesse acontecendo nada de errado. Também vejo o contrário, vários manos fazendo o que é necessário. Sou preto, tenho esperança que um dia vamos conseguir obter uma melhoria. E os sonhos que a gente quer que se realizem não sejam encarados como uma fantasia, porque no momento está sendo assim. Eles morrem em poucas palavras, e o bom disso é o nosso canto verdadeiro. Eu já vi mano escutar o recado e perceber que está agindo errado. Tire proveito das nossas ideias, seja um cara conscientizado. Pra conseguir algo na vida, isso é necessário. Espero que entenda o meu ponto de vista. Não quero ser mal interpretado, só quero que entenda o motivo. Eu também tenho os meus sonhos, espero que um dia todos eles se tornem realizados. Mas reflita no que estou te falando, infelizmente não dá pra viver de sonhos, porque a realidade é muito diferente. Se não lutarmos por isso, se torna impossível alcançar nossos objetivos, pois esta é uma pequena exposição da vida. Pra que passar a vida inteira vivendo de mentiras, se o caminho mais certo é o da realidade? Acompanhe esse sofrimento, sou um preto pobre e tento alertar meu povo de todas maneiras, pra ver se um dia a gente consegue limpar toda essa sujeira que com certeza persegue e afeta as pessoas nobres. Meu camarada, siga a estrada certa, deixe de lado essa maldita pedra, que você sabe que até hoje não te ajudou em nada. Só serviu para perder a confiança de várias pessoas na área. Pode crer, tantos sonhos morrem em poucas palavras.